e todos da equipe, né, os locutores, todos vocês amigos aí que compõem a equipe da Natureza FM dessa linda cidade, Sampaio Tocantins, onde provavelmente Diego Valadares estará brevemente fazendo um grande show, né? Muito legal. Valeu, José Edmar, meu amigo Elinaldo Oliveira, aí de Vanderlei, Bahia, né? Vanderlei FM, que transmite o nosso programa. Inclusive, dia 27 de julho, sabadão, estarei em Vanderlei, na casa de show Caldeirão Brother, fazendo um grande show para vocês, amigos de Vanderlei, aí com o nosso amigo Carrapicho. Elenaldo Oliveira pede para mandar um alô aqui para os locutores da Vanderlei FM, né? A Sheila Silva, ei Sheila, um beijo para você. Também Aline Santos e também o nosso diretor Luciano. Um abraço a todos da equipe da Vanderlei FM em Vanderlei, Estadão da Bahia, onde estarei dia 27 de julho fazendo um grande show para vocês. E também dia 28, no domingo, em Barreiras, cidade pertinho, né? Um abraço a todos vocês de toda a região. Espero vocês indo no show pra gente fazer a festa juntos, tá bom? Quem vai cantar bonito agora? Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tinha entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo, minha querida Vânia Rocha. Os amigos da 90.9 em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Ô, Samuel, um beijo na sua mamãe aí, viu? Na mamãe do Samuel, Dona Maria. Ô, Dona Maria, obrigado pelo carinho, tá bom? Diz que o Samuel canta as músicas de Diego Valadares. Vamos cantar juntos aí, viu, Samuel? Quando eu tiver a oportunidade de fazer um show aí em Pouso Alegre, vamos cantar juntos. Quero você no palco também cantando comigo. Diego Valadares e Samuel no palco, em Pouso Alegre, fazendo show pra galera. Muito legal. Um abraço, Neymar, a Areta Promoções, a todos vocês, amigos dessa linda cidade. Muito obrigado, viu? Minha querida Valdirene Rodrigues e o seu esposo Raimundo Nascimento, aí em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Ô Valdirene, obrigado pelo carinho, viu? Pela linda mensagem que você deixou no Facebook, dizendo que não perde o programa. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, tá bom? A todos vocês dessa linda cidade, Márcia Farias, Patrícia Maiara, Das Neves, Vicente, a Gorete Diogo, Quinca, Adriana Costa, Erineu de Brito, enfim, tantos e tantos amigos, tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Um abraço, Ilami Policarpo, a todos da equipe da Tropical FM, que exibe o nosso programa todos os dias com muito sucesso às 7 horas da manhã. Todos vocês sintam-se abraçados por Diego Valadares e todos nós aqui do programaço Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito no quadro ao som da viola? De Paulo e Paulinho, para todos os apaixonados, inclusive eu. Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Volta a alegria

Quero mandar um abraço carinhoso aqui a todos os nossos amigos da Cidade FM de Castelo dos Sonhos, no Pará. A Cristine, ao Márcio, todos da equipe da Cidade FM Castelo dos Sonhos, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de vocês, pelo carinho, tá bom? É, também um abraço, minha amiga, minha querida Poliana Moura e a sua mamãe em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Meu amigo Anderson Barbosa, os amigos da Rádio Ideal FM em Boituva, São Paulo. Valeu, Anderson Barbosa. Um abraço a todos vocês da equipe da Rádio Ideal FM. Um abraço aos amigos da Rádio ABC Shalom em Cuiabá, Estadão do Mato Grosso. Alan Sérgio, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Mancha Negra, os amigos da Web Rádio Vitrine Musical, interior de São Paulo. Mancha Negra faz bastante shows aí na região, é artista também, né? Valeu, Mancha Negra. Quem vai cantar bonito agora? Deixa eu ver aqui. César e Paulinho, Duas Vezes Você. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu pudesse não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor. Você sabe que ganhou, mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar. Se fosse preciso escolher em te amar ou poder te esquecer, sei que o meu coração duas vezes você. Se não ser como sou e aprendesse como te odiar, mas só sei sentir amor. Você sabe que ganhou, mas não vou me entregar. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar. Se fosse preciso escolher em te amar ou poder te esquecer, sei que o meu pediria duas vezes você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas.

Muito bem, os amigos aí de Porto Franco, Estadão do Maranhão, um abraço a todos vocês, minha querida a Maria da Paz Rodrigues, todos vocês aí, ouvintes da Rádio São Francisco, que exibe o nosso programa. Um abraço a todos da equipe da Rádio São Francisco. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Brevemente, Diego Valadares fazendo show em Porto Franco também, viu? Com certeza estaremos juntos aí. E eu quero convidar todos vocês de Porto Franco, toda a região de Montes Alto, todos vocês, olha, dia 10 de agosto, portanto, Dia dos Pais, estarei fazendo um mega show aí em Sítio Novo, no Estadão do Maranhão, no Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho. Vai ser muito bacana, vai ser uma festa muito bonita. Diego Valadares, aí em Sítio Novo, no Maranhão, dia 10 de agosto, fazendo um baile aí para os papais, né? Aí no Parque de Vaquejada, Protásio José Marinho, vai ser muito bacana. Meu amigo, meu empresário Alan Piquiá está na região, acertando mais alguns shows. Estarei com certeza divulgando para vocês, tá bom? Todo mundo convidado para essa grande festa dos papais com Diego Valadares. Estarei com a minha banda aí fazendo um show muito bacana em Sítio Novo, dia 10 de agosto. Vai ser muito bacana, viu? Estaremos juntos. Daniel canta E Agora. Faz tempo que eu não vejo mais seus olhos me olhando, que eu não sinto mais seu coração me amando. Eu não sei até que ponto eu posso suportar o seu jeito diferente, dia a dia castigando o sonho. Foi virando pesadelo nossas juras de amor. De repente se quebrou. E agora? E agora? Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não entendeu. E se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver. Que solidão. Seu jeito diferente, dia a dia castigando o sonho. Foi virando pesadelo nossas juras de amor. De repente se quebrou. E agora? E agora? Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não entendeu. E se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver. Que solidão. Onde deu errado? Será que vacilei? Ou será que foi amor demais que eu te dei? Você não me entendeu. E se for embora, leva meu coração. Não preciso dele pra viver. Que solidão. Não preciso dele. De solidão. De solidão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta. Atenção, quero dar um recado muito especial para vocês aí da Bahia, do Estadão da Bahia, viu? Ou seja, do Brasil inteiro. Você que está querendo comprar uma fazenda boa para plantar, para produzir, para trabalhar com a sua família, olha, aí na região de Correntina, né? De Correntina, na Bahia, tem uma fazenda de 35 hectares, boa para plantar à venda, viu? Já escriturada, muito bacana. Faça contato no 61-3377-8923 e fale com Joaquim. 61-3377-8923 e fale com Joaquim. Compre essa fazenda e vá trabalhar, vá produzir, vai ser muito legal, viu? É na beira do córrego Arrojado, do rio Arrojado, aí na região de Correntina, na Bahia. Fazenda de 35 hectares, boa para plantar, viu? Terra de primeiríssima qualidade. Ligue no 61-3377-8923 e fale com Joaquim e compre essa fazenda e vá trabalhar, rapaz. Vou cantar para vocês agora. Diego Valadares canta do CD ao vivo. A gente pode. Vamos dançar. Vamos lá. Essa é boa, hein? A gente pode. Com dançador não se brinca, então deixe de papo furado, se não pintar um clima. Sai de lado, a gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode, sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. É claro que a gente pode. Oh, oh, segura. Vou te mostrar como é que a gente pode. A vida é curta, a noite é uma criança. Então deixa de bobeira e cai comigo nessa dança. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode, sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Silvio Santos teclados. Muito legal, porque não pode, mulher, eu sei que pode. Muito legal essa música, é o clima do meu show, né? Só alegria, todo mundo dança, canta comigo nos meus shows. E para contratar Diego Valadares aí para sua cidade, ligue no 61-9973-0555. Vamos fazer aquele show dançante, bacana, casas noturnas, shows para prefeitura, clubes, vai ser muito legal. O importante é a gente estar juntos aí na sua cidade fazendo aquele show. Fernando e Sorocaba cantam Férias em Salvador. Tudo errado, eu joguei os meus sonhos pro alto no momento em que te deixei. 4 anos